Eu não posso te dar o mundo, que é o que tu merece, até porque eu sou vagabundo. E o errado me persegue, eu faço corre com os moleque. Ainda não tô rico, não tenho hornete, nem tenho um carrão bonito. Mas se tiver um menor lombrado, com uma cara de envolvido, brota no barraco, que o prazer é garantido. Se tiver um menor lombrado, com uma cara de envolvido, manda localização que eu vou pra ir fuder contigo. Hoje tá tranquilo, você tá ligado. Curte o rock brabo, luxuoso e favelado. Luxuoso sim, e sempre trajado. Respeita o malandro que o Badu tá do meu lado. Vai DJ Badu, taca esse som. Puxa a periquita, puxa o saqueado bom. E olha só que foda, isso é favelado. Quem é favelado joga a mãozinha pro alto. Quem é favelado joga a mãozinha pro alto. Quem é favelado joga a mãozinha pro alto. DJ Ronaldo Marizinha, de Castanhal para o Pará. Eu não posso te dar o mundo, que é o que tu merece, até porque eu sou vagabundo. E o errado me persegue, eu faço corre com os moleque. Ainda não tô rico, não tenho hornete, nem tenho carrão bonito. Mas se tiver um menor lombrado, com uma cara de envolvido, brota no barraco, que o prazer é garantido. Se tiver um menor lombrado, com uma cara de envolvido, manda localização que eu vou pra ir fuder contigo. Hoje tá tranquilo, você tá ligado. Curte o rock brabo, luxuoso e favelado. Luxuoso sim, e sempre trajado. Respeita o malandro que o Badu tá do meu lado. Vai DJ Badu, taca esse som. Puxa a periquita, puxa o saqueado bom. E olha só que foda, isso é favelado. Quem é favelado joga a mãozinha pro alto. Quem é favelado joga a mãozinha pro alto. Quem é favelado joga a mãozinha pro alto. DJ Ronaldo Marizinha, de Castanhal para o Pará.